A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Quem é ouvinte habitual sabe que o mote principal do Agente 86 é trazer à tona as lembranças mais empoeiradas e vexatórias ali das nossas infâncias e adolescências. Quanta vergonha! Tudo que rolou nos anos 80 e 90 e nos deixou enrubrecidos. Mas algumas delas são mais que especiais, né? E o episódio de hoje vem como uma dessas, assim. Porque ele tem a loucura de trazer uma lembrança dentro da outra. A primeira lembrança é o tema em si, que é um filme que até hoje ele agrada a todo mundo que pôde assistir o tal. E a segunda é que este filme nos faz relembrar as nossas épocas de escola e de como a gente tentava ali se livrar das dependências das instituições de ensino. Eu estou falando da grande película que influenciou a arte de matar aula por todo o planeta, pode ter certeza disso, Curtindo a Vida Doidado. Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Filme Curtindo a Vida Doidado, que teve em Portugal... Sabe qual era o título em Portugal? Sim. O Rei dos Gazeteiros. Exatamente. E o título original em inglês era Ferris Bueller's Day Off. É considerado aí cult entre muita gente. E o personagem principal, né, o Ferris, está na lista de celebridades dos descolados estereotipados. Verdade. Aqueles caras ali que usa All Star Lilás. Você não tem um All Star Lilás, né? Tinha. Faleceu. Inclusive, isso não me surpreende não, Ale, pois as construções de diálogo, direção de câmera, edição e outras coisas aí, ainda são, né, objetivo de adoração de muitos amantes, né, da telona. Entre eles, eu, e se alguém me falar que é um besterol, Alexandre, eu dou porrada. Ah, merece. Miller. Ele tá doente. A namorada do irmão do namorado da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu Ferris desmaiar no restaurante ontem à noite. Quem nunca assistiu, inclusive, merece a morte, né? E não a sinopse, como a gente vai falar. Mas vamos lá. Pra quem passou os últimos anos aí numa câmara criogênica, a trama de Curtindo a Vida Doidado começa quando o estudante e protagonista Ferris Bueller, ele que é interpretado pelo Matthew Broderick, o cidadão resolve tirar um dia de folga na escola e fazer os diabos que lhe der na telha, cara. E aí ele arquiteta um plano que envolve o seu amigo meio bobão, o Cameron Fry, e também a namorada, que é a Sloane Patterson. Tudo isso pra enganar o cabelo terrível anos 80, tinha, mas era gatinho. Mas ela era pegável. E tudo isso pra enganar o diretor do colégio, o senhor Ed Rooney. E como um tio vagabundo que morre e acaba virando santo, a crítica na época acabou descendo o sarrafo no filme, né? Mas nos anos depois a obra foi virando um mito, como o Walter já falou. Um desses motivos pelo culto todo é a maneira como eles conseguiram transformar um canalha e manipulador como Ferris em um herói. Afinal, o público sempre tende pros bonzinhos. Isso, né? É verdade. E os diálogos do protagonista com a câmera, mesmo não sendo originais, eles eram considerados à frente do tempo. E para que o filme tivesse aquela velocidade, se dependia muito da edição, né? Que, na minha opinião, e de outros cineastas frustrados, a edição é primorosa, entre não outras coisas. Não estou me importando se você concorda com a minha política. Então vem até aqui e resolva no braço. Eu vou quebrar a sua cara. Ed! Seu maldito! O quê? Ferris Bueller está na linha 2. Eu detesto musicais, eu não consigo assistir nenhum, mas o Curtindo a Vida Doidado, que não é nenhum musical, tem aí suas cenas fantásticas, né, que envolve música. Logo no começo, o Ferris canta Gwen Newton, enquanto toma banho ali, até faz aquele boicano, sabão, é bem bacana. Tem também a antológica cena que ele canta Twist and Shout na parada alemã. É. Bacana pra caramba também. A trilha sonora foi muito bem selecionada. E a cena da corrida final, hein, Alexandre? Nossa, ele precisava chegar em casa, né? Chegar em casa, o Rooney já tava na casa dele. É verdade. E, cara, sabe que a minha esposa é uma das maiores fãs do Ferris Bueller. Inclusive, esses dias passou em algum canal desses que passa coisas velhas. E eu fiquei impressionado como ela sabe todas as falas. E como falamos no começo, fora o filme, que é bacana, né? A coisa de Matarola também é um assunto muito ligado aí por grande parte de nós e dos nossos ouvintes. Pois afinal não éramos santos e volta e meia a gente dava uma enforcada ali em uma aula, ou para jogar um pinball, bater um futebol, ou então para alimentar uma mentirosa sensação de marginalidade. É, né? Verdade. E uma vez eu e mais quatro brothers escondemos aí o nosso caderno em umas moitas de mato, que o colégio eu estudava tinha umas moitas grandes, que a prefeitura não passava por lá para carpinar. Então dava pra gente esconder ali os cadernos, manja, e a gente vinha pra uma lagoa nadar, veja você. Caramba! Por mais imbecil que fosse um adolescente, ele se sentia o Obi-Wan Kenobi, né, da malandragem. É, ah, consegui matar uma aula de matemática. Sempre fazemos súplicas no Facebook, pra, um pouco antes de rolar a gravação do episódio, para as pessoas mandarem, né? Histórias e tudo mais. E talvez este seja o tema que mais rendeu recorde e-mail. Mundial, cara. É, porque o que teve de gente que mandou e-mail falando das aulas matadas, né? Mas vamos lá, selecionamos alguns. Temos aqui o primeiro, que é a história de Fátima Araújo, lá do Rio Grande do Sul. Ela disse que em aproximadamente 1982, ela que estava sendo quase expulsa do colégio, né? Ah, outra coisa, pessoal, mandem histórias curtas, né? Histórias sucintas, senão é difícil. Senão a gente tem obrigado a cortar, como fizemos com a história da Fátima. Então, a Fátima, que estava prestes a tomar um pé na bunda, né, da escola, disse que costumava matar a aula para ficar namorando de um bosque que tinha ali perto. E certo dia estava gazeteando no bosque e ela e o namorado caíram dentro de uma fossa que estava com a tampa quebrada e ficaram até o peito de merda durante 6 horas, Alexandre. Quando a freira da escola ouviu os gritos, né, e choros, ela conta que além de ficar cheirando cocô por dias, foi finalmente expulsa da escola. Já o ouvinte Pablo Buarque, de São Paulo, ele disse que teve um momento Ferris Bueller na vida dele, foi quando ele estava na 7ª série e convenceu o seu amigo Dionísio a roubar o Fusca do pai, tal qual o Ferris fez junto com o Cameron ao roubar a Ferrari no filme. E tudo isso para ir atrás de um balão. Meu Deus. Eles conseguiram acompanhar o balão por uns 15 quilômetros. E no momento da aterrissagem daquele fazedor de incêndios, eles foram surpreendidos pela polícia e foram acusados de terem soltado o balão. Ah, que ótimo. Aí foram para o DP, onde todos os pais dos envolvidos também foram lá, né? E segundo o Pablo, o pai dele até pediu o cacetete emprestado do policial para espancá-lo. E o mais impressionante, o policial emprestou. Falou que até hoje ele tem um olho meio Tom York, manja, não abre direito. Excelente. Eu acho que foi no intervalo do último Super Bowl nos Estados Unidos. Foi, né? Você que é inteirado aí. Eu que gosto de Super Bowl. Super Bowl. Foi exibido um filme que dava a entender que teria uma continuação, né? Do Curtindo a Vida Doidado. Mas não passava ali de uma ação de marketing de um carro da Honda, assim, isso, se não me falha a memória. Na verdade, alguns dias antes propriamente da final do Super Bowl, começou-se a levantar a lebre que esse teaser, né, que é essa chamada aí com o Ferris Bueller, já velhão agora, falando que não iria trabalhar. Então a galera começou a falar, cara, os caras vão lançar um Ferris Bueller Days Off 2. Todo mundo ficou meio assim apreensivo, putz, os caras vão lançar bem no Super Bowl. Mas não, na verdade era apenas uma ação mercadológica para vender um Honda. Enfim, tem um link lá no nosso site, agente86.com.br, para vocês conferirem esse teaser. E você, ouvinte do Agente 86, se tiver algum tema, mande-o para falecom@agenteem86.com.br. faça como Penélope Dias, mande suas sugestões, mande suas histórias, fiquem ligados ali no Facebook, a gente sempre dá uma dica do que vai rolar. É este podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. É isso aí, fique ligado por lá. Ô Alexandre, eu acho que foi na sétima série, um garoto achou que deveria matar a aula e bolou um plano digno de quem enfia sorvete na testa, né? A escola, inclusive, parecia o presídio da Ilha Grande, né? Todas as escolas, grade. Né, cara? Hoje é assim ou não? Pelo menos na minha época era também. Eu não sei se era para os alunos não fugirem ou para não serem invadidas. É verdade, parecíamos cadelas no cio. Né, naquela época, né? Na escola. Nessa escola, é óbvio, todo mundo queria ali matar uma aula, fugir, não sei porquê, era só não entrar, né? Aí um sujeito que achou que era boa ideia pular o muro, né, pra fazer evasão, o fez. Cara, o filho da puta subiu se apoiando num cano, saca? Um cano d'água grudado na parede. Na hora de descer, travou. Ele não ia nem pra frente nem pra trás. Putz. Cara, aí ele começou a chorar, começou a juntar gente... E juntou o professor, chama o bombeiro, chegou o diretor, o aluno e ele chorando. Aí, cara, de repente começa a subir um cheiro de merda. Ele se borrou lá em cima. Aí botaram uma escada, o professor subiu pra trazer o aluno de volta, voltou cheio de merda também. Recebeu uma chapiscada também. O professor foi alvejado. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.